Controle Salvador, São 3601. 3601, Natan, bom dia. Sobre contato radar, Sabel 360. Está presente voo Eleda após Eleda Bridge. Eleda presente voo Eleda após Bridge para o 360, São 3601.